940, decolada 0 no chame controle, 20 decimal 8. Controle, Gol 940, decola, não escuta, boa noite. Gol 940, boa noite, contato radar, voo 360, saída da EL. 360 da EL, Gol 940. Salvador, boa noite, é o TAM 3063, na remota 13320 para Porto Seguro. 603, Porto Seguro, autorizado nível 380. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da EL, Leda e após direto Porto Seguro. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5450 no transponder. 380 para Porto Seguro, primeira curva direita, decola da capital 10, da EL, Leda, depois direto Porto Seguro, 1208 é o controle, 5450 transponder, são 3603. Correto, confirmando remota 13. Positivo. A remota 13 chama pronto, pushback, acionamento, são 3603. Chamará, são 3603. Táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18.95, ajuste 1021, bom voo. Okay, Alfa, Atlético 2, Atlético 14, boa noite. S3 autorizado a ID colar pistona 0, vento 1, 40 graus, 08 nós. Paulo, tá presumo na frente para o táxi com 134 a bordo, 4 horas de automação alternando barulho. 3197, taxia via pátio principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 1, 18.95. O ajuste 1021, bom voo. Rádio principal, de Alfa, 1295, ponto de espera, 1021, ajuste 1397. Paulo, Salvador, OTAN 3297, alterna galhão 3,35 de autonomia com 230,230 votos. Para o táxi. 3897 vai seguir a aeronave da companhia iniciando o táxi a partir do meia dúzia, prossegue como número 2 e no ponto de espera chama a torre em 1, 18.95, o ajuste 1021, bom voo. Recebe como número 2 após o 20 da nossa companhia. Ah, no ponto de espera, quando pronto, torre 1, 18.95, posição 3897, grava boa noite. 5. 1273, decola 207, no controle 120.8. Salvador, 273 da Gona, terceiro da Ana, se escuta. 273, boa noite, contato radar, com 360, saída da El. 360, Ana, 273. Com 9940, Sami Recife, 1251. 251, 9940, obrigado. Prefere a torre em 118.95, tá? Verdade. Às vezes 197, a linha decola pistando 0, vento no 30 graus, 07 nós. A linha mantém pista 120, tá 3897. 17, decolada sono 3, chama controle 1208. Good evening, TAM 3197 out of 1800. So 3197, radar contact climb to flight level 320, fly direct to Lida position. Roger, 320, direct to Lida. Thank you, 3197. A JET 672 rotacione e identificação, se tiver condições de leitura de Duna, desça para 3 mil pés, sem legal no 021. Duna, 6728 plena, que vai falar, obrigado. 021, 2 mil pés. 6728 está livre, a velocidade. Obrigado. Às 297, decolado 16, chame controle 1208. Salvador, uma boa noite para 3897. Para 3897, boa noite, contato radar, voo 340, direto Leda. 340, na ponte Leda, o 3897. Gente, seu plano está para 21:20, após a sua cópia, seu plano venceu. Se não foi mandado nenhuma DLA, preciso que o senhor agilize o seu procedimento de acionamento. Estimativo, tá bom, obrigado. D-59, cópia. D-59 autorizado, Guarulhos, 360, via Pesulo 10, bridge, Pesulo no meia. Decola no zero, curva direita, saída da El, Leda, pós Leda, vou direto bridge. Controle, 120, decimal 8, e seu transponder, 5440. 360, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, bridge, Pesulo 10, Vídeo, no Rádio Júlio, turno meia, controle 108, transpondo 5, 4, 4, 0, 6, 6, 269. AV 59, correto, repasse pronto. Para descida o trip 5219. T5218 dessa para 4000 pés, Senegal no 021. Para 4000, 3518, está detonando 190. TP 529, projetor, curva esquerda para o A060, limite ao localizador. Esquerda 060, limitado ao lado, 529. O Salvador pode confirmar a esquerda a proa para o 529? 528, curva esquerda agora para o A060. 050, limite ao localizador. 050 Lock, grato, 5218. Meia 728, dessa para 2100, autorizada final LS. 2000 TP 528 para o localizador, curve à direita para o A070, desce 3100, que legal no 021. Direita 070, descer para 2000 pés, confirme o TP 5218. 5218, 3000 pés. 3000 pés, TP. 3897, chame Recife, 125, 1. 25, 1, boa noite. Boa. Lúcio 81, na questão de identificação, manda para o Admari para chegada Mari, reporte unidade de tira. Comandante 3603, na 13 para proceder a questionamento. 3603, autorizado, reporte ataque. Reporte ataque, na 3603. Nove, aguarde para puxa acionar. Trip 528, reduza 220 mais. Reduzindo para 229, trip 5218. Trip 5218, dessa para 2000 pés, autorizada aqui na LS, nessa proa. Para 2000 pés, devo interceptar o trip 5218. Suporte na emenda 259, certo? Após o TAN, está puxando na sua casa, lembrar o bairro, você vai enfiar. O Antônio está sob vetor, curva esquerda para o 040, limite ao localizador. Esquerda 040, limite ao localizador. 362, boa noite, acione identificação, voa direto posição Duna, desce inicialmente ao 080. Trip 528, complete redução, 909. 5218, reduzindo para 1909, trip. Salvador, TAM 3603, com 171 a bordo, alterna Salvador, 2 horas e 50 de autonomia, pronto para o táxi. 3603, táxi via Pátio Índia, ajuste no 021-1895, à espera. Positivo, Índia, e 21 ajuste, 1895, à espera. TAM 3603. 259, após o TAM livrar o pátio, por exato, em Tiano 9. Vento no 40 graus, 09 nós. Noite completa aproximação, torre 1, 918, meia dúzia. Trip 5218, boa noite. Boa noite. Salvador, é o Trip 5218, boa, Helena. Trip 5218, quem é legal no 021, continua a aproximação, reporte no externo, baixado e travado. Trip 5218. Desça para 6.000 pés, altímetro 9021. Para menos de